controle e voo no meio certinho? Possível, sir. Após a posição carry, é possível estabilizar no ILS ou vai ser obrigado, ou vai ter que cumprir a carta? Claro, conforme morro 40, Dael, TDAEL, depois direto, 0123-98-83, tua, qual é a BTR? Morro 40, Dael, TDAEL, direto, 0123, processo, geração de controle, 0123, 0123, 0123, 0123, 0123, 0123, 0124, Cezinha? É, Maria. Ah, bom voo, mandasse aí. Que Golf Oscar confirme chamada de pouso. O pouso será aos 45.4. Certo. Ciente, Whisky Golf Oscar. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Nós estamos recebendo aqui uma foto de rádio pirata, é normal? Não conheço muito a região, é normal? Olha, nós já informamos a Anatel sobre essa ocorrência. Eu só pediria ao senhor que se eu ouvir alguma identificação dessa rádio, o senhor poderia passar pra gente. Com certeza, eu vou prestar atenção, caso eu ouça, eu passo, não é isso? Visou Brasília, nível 340, como solicitado, aerovia até Zulu 17, decolagem de pista 28, vai manter a reta até 3 mil pés após curva esquerda, cumpre o perfil subida gole, Eval, transição Ofito, controle 1 no 9.8, turno no 8.3, acionar 5023, web já de... Próxima corte, transponder. 5023. Autorizado Brasília 340 pela Zulu 17. Subida, decola da pista 28, mantém a reta até 3 mil pés. Aí curva esquerda, gole Eval Ofício. Transponder 5023. Ué, 5023, portão 3, chame ponto, puxa acionar. Amarei. Para o táxi 3193126 de POB, tem 4,50 e alterna Guarulhos. 4,50 Guarulhos, 123 no POB, né? 126. 126. Copiado. Táxi autorizado direita, Índia Alfa, ponto de espera pista 28, vai chamar turno no 8, decimal 3, altímetro 011. É, só conta, quanto é a restrição de manter por até 3 mil pés? Confere? Confere. Ingresso Índia e Alfa, chamada 23, ponto de espera. Obrigado, Rô. Boa viagem. Autorizado, decolagem, ajuste no 0, no 1, no 250 graus, 29. Salvador, quem chamou, por gentileza? Alfa Tango Tango, só um instantinho, por gentileza. Alfa Tango Tango. Tango, estamos no local com o do Forte 40 milhas, inicialmente 1 mil pés. Gente, está no pátio 5, a Baeté, linhas aéreas, decola a pista no 7. Quebec Serra, decolado ao 07, um controle 19-8. Serra. Voltando. Vento de 240 graus com 16 nós. Tem condições de decolagem em pista 35, curvar à direita para interceptar o forte? Só um instantinho, autorização, por gentileza. Controle Salvador, Guardião 03. Guardião 03, está prosseguindo para a pouso em Salvador? Afirmativo, senhor. Existe um CB no, em cima do centro de comissão. Gente, reporte Pitaçu. Já passou Pitaçu. Guardião 03, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Prossiga pro de farol de Itapuã. Chame torre no 8.3. Condições visuais na proa de Itapuã, torre 118-3, Guardião 03. Solicita a proa de Morro, São Paulo, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, prossiga. Autorizado na proa de Morro? Autorizado direto no Morro de São Paulo, pelo Quebec Serra. É. Visão 93, boa, autorizado a alinhar e manter na pista 28. Alinha e manter 28, visão 93. Visador, gol no 675. Sente, desce via, para 2 mil pés, e aliás, Sulu reportará estabilizado, gol no 675. Sons informam o Airbus 320, vai decolar 28. Sente do tráfego, manterá a espera no farol de Itapuã, 510, o Guardião 03. Tá 3193, autorizado, ingresso de decolagem 28, informa o tráfego, pequeno porte, mantendo o farol de Itapuã 500 pés. Ajuste 1011, vento 230 graus, 10 nós. Sente, vai iniciar o 28, 3193. Guardião 03, mantém a linha do litoral, após a, vai pousar 35, guardião? Tô autorizado, senhor. Ciente, mantém a lei do litoral, então, é, após a passagem do eixo da, 35, façam 27 e ingresso final. Após passar o eixo da 35, 270, ingressa na final da 35, Guardião 03. Afirma. Tango, Tango, quanto cópia? É, autorizado então o voo local, inicialmente a 1 mil pés no corredor forte, decola pista 35, vai curvar à direita, vai interceptar a linha litoral, corredor forte, afastando até 40 milhas, controle 1 no 9.8, no 8.6, vai acionar 0170, Alfa Tango, Tango. Decolado Zuno 1, chama controle 1935. 1935, até volta. 3193, correção, controle 198. 198, até volta. Certo. O pátio 5, acionamento autorizado, taxi decolagem 1830, o POB é de? viagem, tango, tango. Ascensão 045. Esquerda Quebec Serra, plano modificado aos 18, 12, prossegue sobre regras de voo visual, suba para nível 045. Autorizado direto, Morro de São Paulo. Serra. 340, aguarde qual, portão 9. Sim, boa tarde. Salvador, TAM 3193. TAM 3193, contato radar da decolagem, manter pro até 3 mil pés, após autorizado perfil da saída Golem, Eval, direto CRAT. Vou levar o CRAT, é possível manter a proa por mais 7 milhas aí em sua esquerda? Teste desvios? Afirma. Teste desvio, tá trisando 93. Sequência livre, após guardião. Tango, tango, prossiga. Tango, tango, táxi autorizado, táxi ingresso, reporte alinhado, 35. Autorizou Campinas, nível 340, aerovia Peru 58, via aerovia Peru 58. Decola pista 28, mantém a reta até 3 mil pés, após curva à esquerda, subida, gole Eval, após Eval direto Sagaz. Controle 1 no 9 decimal 8, 1 no 8 decimal 3. Código 5024. Recife 128 decimal 8, alterna 126, 133 decimal 25, correção. 288, 13325. Afirmo, 13325, a secundária. Obrigado, boa tarde. Em término de desvio, pode voar CRAT? Está 3193, está autorizado o perfil da Golem. Ok, então vai manter um pouquinho mais aqui a proa 250 aqui. Ciente do desvio, está 3193. Confirme por quantas milhas vai manter essa proa? 30 milhas. Confirme? 30 milhas, senhor. 30 milhas. Sente. Solo Salvador, WebJet 6703, na posição 3, pronto para o pushback acionamento. Salvador, confirme, por gentileza. WebJet 6703, posição 3, para o pushback acionamento. Autorizado, Chimitax 6703 da Web. Autorizado, Chimitax. No 675, solo aos 1 no 1, libere na, essa esquerda, mantenha a posição na eco, chame solo 129. E vai manter na eco 219. Solo Salvador, buenas, bom 675, livrou, mantendo posição na eco. Autorizado ingressar Alfa Juliette para o pátio 1, portão 612, gol no 765. Alfa Juliette 1 no 612. Centro 93, chame Centro Recife, 1-28-8, alterna 1-33-25. Centro 93. Secundário 1-33-25, é primária? 1-28-8. 1-28, até volta. 5, ajuste no 0 no 1, vento 220 graus, 15 nós. Gente. Ok, vai o ano. Tango decolado aos 18, chame controle 098 para viagem. 0987. Controle Salvador, papapapa Alfa Tango Tango. Papapapa Alfa Tango Tango. Contato radar da decolagem. Mantendo meu pé, ingresso corredor Interlagos. Tango, tango. 346 à direita, Índia, Alfa, ponto de espera, pista 28. Chama na torre 198, decimal 3, altímetro no 0. 111, boa viagem, Webjet 6703. Tenha uma boa viagem. 1-0-1-1, ponto de espera 23, vai pela Índia e Alfa, ponto de espera 28, uma boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, é o T3155 com a informação Alfa, autorização de tráfego para Guarulhos, o nível 380, se possível, senhor. 7380, confere? É, a princípio, depois muda para 37, depois para 38, inicialmente aqui pela nossa navegação, mas a princípio o primeiro nível 38. 738 inicial, coordenaremos a Alfa em curso agora, 1011, no altímetro, portal 5, só instante 4. Aguardando, senhor. Uma mensagem, Alfa Tango Tango. Foi só para teste de equipamento rádio, a clareza e a intensidade. Estou clareza 5. Prato. Positivo, senhor, prossiga. 38 de Salvador para Guarulhos, conforme solicitado 380. Aerovia Peruísque 50, decola pista 28, manterá a reta até 3 mil pés, após curva esquerda, subida, voa Leval, após Leval direto Eudes. 19-8 controle, 18-3, torre, acione 5034. 3155, autorizado Guarulhos. O nível é o 380, via Amperuísque 50. Decolagem acelerada 28, mantém a proa da decolagem a 13 mil pés. Posição, curva esquerda, perfil gole a val, e a val direto Eudes. 5034, o transponder, o TAN, 3155. Reto cotejamento, porção 05, chame 4, puxa o sinal. Porta tempo. Torre Salvador, WebJet 6703, ponto espera 28, boa tarde. 6703, ali mantém 28. Ali mantém, por gentileza, qual será a frequência do controle na saída? 198. 198, obrigado. Guardião 02, prossiga. Gente, guarda 02, reporte pronto. 6703, autorizado decolagem. O ajuste no 0 no 1, 220 graus, 15 nós. Livre decolagem, WebJet 6703. 02, Zé, com proa noroeste, até onde? Patrulhamento na cidade. Qual o tempo estimado de voo? 0040. Piloto em comando? É 703 decolado aos 26, chama o controle 198. 198, obrigado, uma boa tarde. Salvador, guardião 02 está pronto para decolagem, confirmado com a patrulha acima. Gente, guardião 02, pro noroeste, em ala com o caçador 06. O vento 240 graus, 12 nós. 02, controle, toma na fora do solo, guardião. Do guardião é 4 a bordo, o caçador tá com qual PLB? 04 PLB, rapaz. Guardião pro Noroeste, chama o controle 198. Controle 198 pro Noroeste, graças. Foi patrulha 0 fora do sol em aula com o Guardião. Gente, o patrulha 06, mantém a ala com o guardião e mantém a escuta do controle, 198. Mantém a escuta do controle 198, o patrulha 10. O patrulha 10 em ala, está em patrulhamento na cidade. A intenção, eu estou autorizar no momento fazer um reconhecimento da área próxima à Simbra, está a 310. Gente, o guardião 02, mantém assim com os episódios nessa frequência permanente. Controle Salvador, WebJet 6703, já efetuou os desvios, retornando pro Diofito. WebJet 6703, autorizado a Pro Diofito. Autorizado Pro Diofito, WebJet 6703. Objeto 6703, chama agora o Centro Recife, 1288, alterna 1-3325. 1288-1-3325, Objeto 6703. Azul 4065 para o táxi, com 109 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, terra com o fim. Sente Alfa Tango Tango, retorne via Corredor Forte, desça para 1.500, o ajuste 1-0-1-1. Sente, gostado. 1-0-1-1, ajuste 4-0-65 da Azul, obrigado, uma boa semana.